chiama là, lascia trova 3-4-4. Ну как я Маша Траво? Перативу Маша Трава, passando este ano, Trip. Sente, o Trip e o vento, uma centena, um, dois, nove, agora sim, pouso autorizado no lugar. Trip, 5-4-4. Sente, desce o corredor até o fim. Vai prosseguir meu teste. Confirme o tempo estimado de voo. Bravo Kilo Whisky, reporte na 20ª milha. Salvador, bom dia, seu 3859, seguinte informação, Kilo, nível 330, Curitiba, para cópia. É o 3859. Kilo 59, Curitiba, 340, via Upzulu 44, Sorocaba, Upter Alpha 310. Decola a pista no zero, curva direita, será da Leda Bridge, controle com Hyundai Leda Yield. Após Leda Voa Yield, controle 120.8, cena 5545. Gente, 359, tá autorizado por Curitiba, nível 340, decola da no zero, curva direita, da Leda Yield. Após a Pedulo 44, até Sorocaba, Upper Alva 310 até Curitiba. Controle Salvador, 120.8, transponder 5545, 359, na posição 09. Reporta push, 3-2-9. Reporta push, 3-2-9. O trip 5-4-4, taxia Alfa Juliette, posição no 4. Alfa Juliette, posição no 4, trip 5-4-4. American 980, ready for pushback and into Stargate 1-1. Standby, American 982. Transmissão muito baixa, confirma pra torre. Solta. TAM 3487, como copia? Melhorou bastante, TAM 3487, Guarulhos 340, via Peso Luno 6, decola pista no 0 Cuba direita, saída da Euleda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5554, TAM 3487. Realizado Guarulhos nível 340, pegou Amper Zulu 16, saída da Euleda Bridge, decola da pista 10, primeira curva direita. Controle 120 decimal 8, aciona 5554, TAM 3487, na ponte 8. Para realizar plano de voo devido ao cheiro de Santana, está fora da terminal. America 90 clear, push, back and start up, report red to taxi. Roger, clear for push and we'll call for taxi, American 90. American 90, change your score code to 5575 and confirm flight level 410. Roger, clock 5575 and standby. I'd like to request flight level 330 if able. Roger, stand by to flight level 330 and report red to taxi, American 92. Standing by for flight level and we will call for taxi, American 92. Gente, reporte 20 milhas fora. Quebec. Confirma o pato que se encontra e confirmando o visual 085 para barreiras. Quebec 085, CA 90 Bravo Romeu. Decola pista 7 com a direita, corredor AXR, escrito no meu pé, está fora da barra. Controle 120.8, cena 5553. autonomia? American 980, ready to taxi. 980, approve taxi via April 1, India and Alpha, on 1.100, call tower, 1-8-6, Canadian 1017. Clear flight level 330 to receive, and confirm source on board. Roger, now cleared to 330, we have 134 souls on board, and clear taxi via apron, India, Bravo holding point 10, tower 118.6. Salvador, é o voo 1073. Voo 3304 para o puxo acionamento, portão de número 4. 3304, aguarda 7, aguarda 438, espera que está ineligível, somente. Só. Então 3304, aguarda 757. América, taxi retaguarda, posso autorizar o pushback sniper? Afirmativo, aguardar o América, após iniciar o TAN 3304. O gol 1073, pronto, copy. Pronto, copy, senhor, bom dia. Autorizar 340, ponto seguro, decola pista 10, curva direita, saída da El, meio da Bitev, após direto, controle 120.8, aciona 5570. Já está autorizado 340, eu vou andar 10 com curva à direita no perfil da saída da Euleda, depois vou ao Bitev. 1208 é o controle, 4570, transforma igual no 073. É, fina, sua fina se transforma 5570, reporte para o espectro sinal, voo no 073. Positivo, corrigindo 5570, voo no 073, obrigado. Charlie confirmando o protocolo. 095 Marcel, decola no site, curva esquerda, corredor forte, restrito 1.000 pés até a liberação do controle. É, controle 120.8, aciona 5, depois aciona 0263, Vitor. Juliette, Vitor, Charlie. 0 graus, 1.0. Depois, 6.0. Acionamento táxi 28612, Juliette, Vitor Charlie. Fudeu? Eu vou coordenar o controle, só um minuto, Vitor, aqui bem. Juliette Tassani, chama TAC. Quebec, na escuta? Dale. Obrigado, tchau para ingresso. Tower, bom dia, American 980, holding short, ready for departure. American 980, please line up and wait, runway 10. Clear, line up and wait, runway 10, American 980. 2-5-5-1, direita, 1-2-1, décima 9. 19, 5-2-2, boa. Frequência livre, coordenação, reporte no regresso. Fala, Salvador, voo 982, livre ar direito. Bom dia, voo 982. 982, taxia Alfa Juliette, portão 05. American 90, clear to take off, runway 10, wind 110 degrees, 109. Roger, clear to take off, American 90. Paulo, Otan 3304 para o táxi 156 a bordo do meio de 4 horas alternando com o Vila. Confirmando 56 a bordo, motor 304. 156, 156. Ciente de Alfa Ponte Cara 2862, que legal no 097, Otan 3304. Índia Alfa, Índia, e Ponte Espera, Torre, Otan 3304. American 980, airborne at 53, departure 120, decimal 8. American 980, hotel. Salvador, departure, American 980, passing 1500 for 330. 1 American 980, radar contact, Clemente 11330, book a departure. American 980, roger. Tô, Mike Quebec, confirmando, vai decolar 35 rotatória após Paripe e após em rota. E para o táxi 2862, Vitor Mike Quebec. Charlie, decolagem autorizado no 7. Vento 110 graus, 10 nós. Após a decolagem, tem condições de curvar de imediato para cruzar o campo? Solo, TAN 3487 para o push e acionamento na posição número 8. Sente o número do no setor, aguarda. Aguarda, 3437. 3304, ponte espera da 90, pronto. Alinha e mantém pistão no zero, 3304. Alinha e mantém, tá, 3304. Colando 7, tá colando a esquerda agora, direto, direita, Charlie. Ciente, repórter acertado o cruzamento, decolou 5-6. Repórter acertando o cruzamento, papel meio, direto, direita, Charlie. Bom dia. 259, 173 a bordo, autonomia 5 horas e 15, alterna com fim. Com fins, 3 e 15, confirma o POB? 173. Já 3859, parte o Índia no ponto fresh, matou 886, altímetro 1017, bom voo. Parte o Índia, ponto espera, torre 1816, 1017, 3859, obrigado, bom dia. Tenente 1017, stack da LS, X-ray 1A10. Descent 060, via Mari Arrival, Tenente 1017, for the report, 300. Senhor Lipandino, direto de Tatiara, decolou, cruzou já a 1028, na física contra 0263. Romeu, Juliette, Vitor, Charlie, corredor forte, subo 095. Em ascensão 095 no forte, Papa Romeu, Juliette, Vitor, Charlie. K980, fly direct to Romeo Fox 018. America 980, direct to Romeo Fox 018. A 3304, decolado ao 59, controle 1-20-8. 08, bom dia, tá, 3304. Salvador, bom dia, 3304. Decolou, cruzando agora 1700 pés, armou, eleva. Direto 3304, contato do radar, sai da árvore. 3304. Na 3304. Prossiga 04. Vamos na torre de Alepo, senhor, para minimizarmos o atraso. Aguarde, coordenação. 3304. Eco Gol 1073, puxa essa meta. Confirme. É o Gol 1073, senhor, estamos pronto para puxa essa meta. No 03, o portão sente, aguarda. Temos um aerobus finalizando o puxa que vai chamar logo pro táxi, ok? Puxa, senhor, estamos aguardando no Finger 3, Gol 1073. Ok, o Gol 1073, só altere sua saída para dar o Leda, após Leda, voa direto pro Porto Seguro, ok? Aí eu lido pro Porto Seguro, Gol 1073. Fala, posso esperar pronto? Só um minutinho. Agora tá pronto, 3859, posso esperar na mulher. 3859, a linha decola pistola 0, vento 1, 10 graus, 10 mais. A linha decola pistola 0, 3859. Pátio 1, Índia Alfa, pode esperar 2, 3, 4, 8, 7. Gente, a intensidade é muito baixa, ok? Faça um check no equipamento rádio, então 3487. Afirmativo, senhor, vai tentar. Fala, Salvador, Oceaner 6311, cliente da TISA, transação Guarulhos. 6311, aguarde cópia, 360, Guarulhos, formação em curso aquilo. 360, centro daquilo, 6311. Gol 1073 ao solo. Chega ao solo, 073. Gol 1073, coordenação da equipe de solo, vai passar um Airbus da TAM, porém com a pintura da Star Alliance, a sua cauda. Após o mesmo está livre. Coordenação da equipe de solo, Gol 1073. Poxa, após o seu TAM da Star Alliance, ele vai fazer só um push, Gol 1073. 6311, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. 6319 é o Oceaner, autorizado Guarulhos, nível 360, decola 10, primeira curva direita, vestida saída da Euleda após Leda, voa posição bridge, onde intercepta a rota Fuzulu 16. 5562, no transponder o controle é no 20.8, Oceaner 6319. Batido autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolagem da pista 10, com a primeira curva direita, saída Dael, Leda, Paul Dael, Bridge, intercepta o 2116. 5562 no transponder, 1208 o controle de saída. Negativo, após Leda, voa Bridge, ok? Apenas essa correção. Negativo, após Leda, Bridge. Correto, 62, o portão é após quando pronto, 6319. Negativo, o portão é pronto, 06, 309. Decolado ao 05, controle 1, 20.8. Controle 1, 208 graus, bom dia.